As práticas e os saberes da agroecologia estão de mãos dadas com a convivência com o semiárido. Ambas são conhecimentos populares e também científicos. Tanto a agroecologia quanto a convivência com o semiárido valorizam a diversidade de culturas e experiências camponesas. Elas estão conceituadas no respeito à natureza e na sustentabilidade das relações sociais. A agroecologia faz parte dos 15 anos da história da ASA. A ASA junta suas mãos com a convivência com o semiárido e a agroecologia para levantar uma mesma bandeira de vida. Ao declarar a convivência com o semiárido, a ASA critica o uso dos agrotóxicos e a monocultura, além de defender os recursos naturais e a inclusão das famílias agricultoras como criadoras dos sentidos de suas próprias vidas. A ASA valoriza também o saber popular e as riquezas dos biomas da Caatinga e do Cerrado, além de fomentar um processo sustentável de convivência com as particularidades de cada região. Agroecologia, há uma nova esperança para o semiárido. As trocas de experiências entre mulheres e homens, as conquistas políticas e o aumento da visibilidade das proposições agroecológicas deixam claro que um novo paradigma é possível e necessário para a nossa sociedade. Uma nova forma de olhar para a biodiversidade e garantir a alimentação saudável para as pessoas. Mas ainda há muito que se fazer para que a agroecologia e a convivência com o semiárido garantam a melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas. A convivência com o semiárido e a agroecologia são resistências. E existências. Resistências para superar as opressões sociais. E existência para se conviver com as condições naturais. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.